Aí, senhor, cuidado com essa rapaziada de pescoço ocupado, que eles não são de brincadeira. É um apá de 171, amizade. E se vocês estão afim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Só porque moro no morro, a minha miséria vocês despertou. A verdade é que vivo com fome, nunca roubei ninguém, sou um trabalhador. Se há um assalto a banco, como não podem prender o poderoso chefão? Aí os jornais vêm logo dizendo que aqui no morro só mora ladrão. Se vocês estão afim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Algemo malandro, está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Falar a verdade é crime, porém eu assumo o que vou dizer. Como posso ser ladrão se eu não tenho nem o que comer? Não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi que se viu um pobre favelado com passaporte pra poder roubar? Se vocês estão aqui de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. Arrocha logo, malandro. O ladrão está escondido lá embaixo, a cada gravata e do colar. É tudo 14, amizade. Ninguém tem mansão, nem casa de campo pra veranear, nem iate pra passeios marítimos e nem avião particular. Somos vítimas de uma sociedade famigerada e cheia de malícia. No morro ninguém tem milhões de dólares depositados nos bancos da Suíça. Se vocês estão afim de prender o ladrão, aí tá certo, podem voltar pelo mesmo caminho. Pra quê? O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Ele faz que não vem. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. E se vocês estão afim de prender o honesto, podem voltar pelo mesmo caminho. Os 14 estão escondidos lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. O ladrão está escondido lá embaixo.